E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you think. Sejam bem-vindos, seres marvetes perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E nessa semana a treta começou, moleque. A gente já vai falar de Guerra Civil, porque o filme tá vindo aí. Guerra Civil é maneiro, o HQ, o livro é legal também. Então nós vamos falar da porra toda que acontece no HQ da Marvel de Guerra Civil, que tá inspirando o filme, que não vai ter nada a ver com o filme. Eu sou o Caco Rabone, essa semana eu estou com o marvete do Luigi. Pela família, pela verão, eu volto pro Capitão América. E com o Pedroca. É, com o placar do impeachment atualizado. Tá quanto no momento aí? Ah, peraí, tem que ver aqui, peraí, calma. Não tô atualizado assim. 2, 4, 76. Caralho, a gente tá gravando num momento histórico do Brasil, pra você ver como a gente tá cagando pra essa porra, Garcia, vê mais divertido. É, tá rolando agora o impeachment da Dilma, né, a votação de impeachment. A gente tá esperando a nossa Guerra Civil, né? Eu só quero ver o voto do Jair Bolsonaro pra poder xingar ele, que lixo, maldito. Então, mas ele vai votar a favor do impeachment, claro que eu já xinguei, eu tô cagando se ele vai votar a favor dele, eu só odeio ele. Eu sei que desejar a morte pra pessoa, falar assim, nossa, eu quero que esse cara morra, é muito ruim. Então eu só desejo um câncer terminal pro Bolsonaro, pro Feliciano e pra aquele filho da puta daquele Silas Malafaia. Quero que aqueles três filhos da puta morram e pro Eduardo Cunha. Porque, é muito contraditório você falar que é contra a corrupção e deixar o Eduardo Cunha lá na câmara, né? Porque, né? Vocês estão com o celular no... Tô. Vou mandar uma foto que o pessoal mandou aqui no grupo do Eduardo Cunha, peraí. Tá, vai, enquanto o Luigi manda essa merda, a gente vai falar isso. Assim. Manda. Caralho, meu. Filha da puta. Link no post. Será? Link no post, que merda. Então, tem que jogar de azul de hoje em dia, pedir pra levar um ban na cara. O Guerra Civil da Marvel, Capitão América 3, Guerra Civil tá vindo aí. E a gente vai falar do HQ, que com certeza não vai ser igual ao filme. Porque, né, tem mais heróis, tem reviravoltas, que com certeza no filme não vai poder ter. Então, mas o HQ ainda assim, ele é muito bom. Depende. O Homem-Aranha pode ser que ele mude, mas tem coisa no HQ que é impossível, tá ligado? Tipo, o Justiceiro, corta. A briga da Sue com o Richard, corta. A morte do Golias, corta. Eu não sei nem se alguém morre nessa porra. Mas antes da gente começar a falar do Guerra Civil propriamente dito, a gente tem que falar de duas histórias que acontecem antes da Guerra Civil e que elas são meio o que faz a Guerra Civil acontecer. O primeiro é a Dinastia M, que é aquela história que a Feiticeira Escarlate pira foda e... ela acaba com os genes mutantes, né? Então ela diminui os mutantes incrivelmente na face da Terra. O Dinastia M é uma história muito foda, onde ela joga todo mundo para universos paralelos, onde tudo que eles sonham acreditam. Então, Peter Parker tá casado com a Gwen, tem filho, Tio Ben tá vivo, eles vivem uma família feliz. O Capitão América é só um velhinho lá no na porra toda. Luke Cage tá feliz casado com a Jessica Jones. A Miss Marvel é famosa, é modelo. Eles percebem que esse universo não existe, tá ligado? O Wolverine é agente da. É um dos capitões da SHIELD e come a mística. E eles percebem que esse mundo não pode existir. E eles têm que lutar contra ele, tá ligado? E lutar contra a Feiticeira Escarlate. E é lógico que o único que pode bater de frente com a Feiticeira Escarlate é o Benedito Cumberbatch, né? Tô estranho. E não é lutar contra ela. Ela tá fazendo isso porque ela tava bem maluca. Ela tá maluca. E o único que pode parar ela é o Doutor Estranho, né? Que ele usa... O Doutor Estranho, ele é um personagem roubado pra caralho. O Doutor Estranho é um personagem... cara que se tem... A gente quer fazer reboot, vamos por ele. Não sabemos como terminar essa história. Chama o Doutor Estranho. É assim. E aí, cara, ela fode com o Gênesis Mutante e com metade dos heróis. E a gente tem a outra história, que é a Queda dos Vingadores. Onde a gente tem novos Vingadores vindo aí. Uma treta já interna entre o Homem de Ferro, né? Ele tá pirado foda. É muito legal. Já o primeiro capítulo, uma das primeiras páginas da Queda dos Vingadores. Que ele tá loucaço lá no Senado, falando um monte de coisa, falando que os mutantes é a escória da Terra, bibibi, bababá. Aí o Hank Pym tenta parar ele pega e fala assim: Hank, não se mete, porque você não vai bater em uma mulher? É, caralho, o Tony Stark malucaço. Eita, pô, porque Vingadores, a queda é antes de Dinoshaem. O que a gente tem depois? Guerra Civil. Qual que olha essa imagem, cara. Ô, caralho, ô, Luiz, tá foda, hein? A internet, cara, a internet tá zoeira, né, mesmo. Eu volto assim, para a cobra. Ah, caralho, link no post. Para com essa porra de mandar imagem, velho. Só avisando que a zoeira com o impeachment vai ser em tempo real também, hein? Vai ser em tempo real, porque esse podcast vai ser daqui uma semana, velho. Não, eu tô falando em tempo real pra gente. Pra gente, né? Pros ouvintes, foda-se. A Guerra Civil, ela começa porque tem um grupo de super-heróis bunda, que são os novos guerreiros, que ele tem um reality show na televisão. E eles tentam, pra ganhar audiência, eles tentam bater nos heróis, nos vilões mais fodinhas, né? Que tem lá, galera. Mais fodinhas, entre aspas, né? Lá, os vilões da Miss Marvel, o vilão dos personagens bosta também. Aí... Ah, mas quando tu vai encarar um vilão que se explode, ele meio que não é meio que uma ideia, né? É, aí eles estão perseguindo o cara pra ganhar audiência e um dos caras, o Nitro, ele tem o poder de se mega destruir, né? Ele se explode e ele se explode perto de uma escola e mata criança pra caralho. Ele mata a escola, caralho. Ele morre criança pra caralho. Não, mata tudo não. Os Vingadores salvam uma galera lá. A galera fica escondida nos escombros lá. Mas nunca bastante. Mata uma boa parte. Não, mata a gente pra cacete. Acontece que no universo da Marvel, por causa do Dinastia M, já a galera já tá meio cabreira com os mutantes e com os super-heróis. Wolverine. Hulk destruiu Las Vegas. Wolverine falou que ia matar o presidente na televisão, tá ligado? Então, tá tudo uma merda no universo Marvel, tanto pros mutantes quanto pros Vingadores. Os mutantes, eles estão sendo vigiados 24 horas por sentinelas. Por isso que eu acho que é interessante as pessoas irem atrás dos Chiens, né? Quem não sabe, Chiens são as histórias separadas do Guerra Civil. É, tá aí. Mostra, e é muito interessante você ler, cara. Os principais, assim, X-Men, o próprio Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, é. Ou então, pra quem acha que é muita coisa, eu recomendo o livro. Foi lançado no Brasil da Guerra Civil, pela Novo Século, é a editora? Não sei, deixa eu ver aqui. É pela... Não tá aqui pra eu ver agora, não fudeu. Então, mas é a Novo Século, tô vendo aqui de longe, tô com a vista boa, tô de óculos. E ele pega bastante dessas histórias separadas do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico. O Quarteto tem uma parte dessa história que ela é muito boa, que não mostra no Guerra Civil... No HQ fechado da Guerra Civil, a participação no quarteto é bem pequena, mas eles se dividem, né? O Richard fica do lado do Homem de Ferro, a Sue e o Tocha Humana ficam do lado do Capitão América e o Coisa dá uma sumida. Uhum. Então é bem legal a parte do Quarteto Fantástico nessas histórias separadas. E aí, o governo tenta colocar uma lei para os heróis se registrarem e funcionarem como polícia, né? De ter um registro deles, saber quem eles são, pá. E um grupo é a favor, que é o grupo do Tony Stark, e um grupo é contra, que é o grupo do Capitão América. Provavelmente essa vai ser a base do filme do Capitão América 3, que provavelmente vai ser aquela explosão da ONU, né? Vai ser a explosão da escola. Vai ter elementos... mudança de elementos, né, principais. Tanto que liberaram a cena do... Tanto que a cena do Buck espancando todo mundo do time do Homem de Ferro, acho que é após essa... Logo após essa piscina da ONU. É, eu não vi essa cena, não tô nem... Eu já me abstri já de... Eu vi ele descer uma porrada em absolutamente todo mundo. E, cara, e assim, como os grupos começam a se dividir, o filme até que ele tá seguindo os heróis, ao menos assim, tão certos, né? Acho que o único que tá do lado errado é a Pantera, né? Não, a Pantera tá do lado certo. Não, a Pantera tá do lado do Homem de Ferro, não? Mas ele é do lado do Homem de Ferro. Não, no HQ ele não é do lado do Capitão América? Não, ele ajuda o Homem de Ferro a construir a prisão, mega prisão em outra dimensão. Não, tá? Quem ajuda ele a construir a prisão na outra dimensão é o Senhor Fantástico. É o Reed, não é o Pantera, não, velho. É o Pantera, ele se une. Pantera também. Não, o Pantera ele se une com o Capitão América. Ei, rapaz, calma. Calma, sua piranha, calma. calma, sua piranha, calma. Não, mano. Porque ele que ajuda o Justiceiro a invadir a prisão lá. É, ele tá do lado, ele é o Ororo. Eles não se referenciam, o Homem de Ferro vai tentar convencer ele a entrar na equipe do lado dele. Ele não aceita, porque a Aurora é mutante e os mutantes falaram que não ia entrar na história. E só que aí na última luta, quando eles vão resgatar o Demolidor, eles entram no lado do Capitão América. Peraí, deixa eu checar aqui. Mas tirando ele, tá tudo certo, não é? Não, o Hank Pym também tá do lado errado. Quer dizer, o Hank Pym não, né? O Homem-Formiga, no caso. É, o Homem-Formiga é outro, né? É, o Homem-Formiga tá do lado do Homem de Ferro, só que é o Hank Pym na história, né? É, o Hank Pym não. O Hank Pym é o Jaqueta Amarela nessa história. Ele tá de Jaqueta Amarela. Ah, é, ele tá como Jaqueta Amarela, verdade. Homem-Formiga, eu acho que ele não tá. Como Homem-Formiga, ele não tá nessa... Não, tá só o Hank Pym, mas como Jaqueta Amarela, tá certo. Vamos pro pátio, vai. Homem-Aranha tá do lado certo, Feiticeira tá do lado certo. Não, Feiticeira não tá na história. O Visão tá do lado... O Visão não tava na história, ele tava? Visão não, tava, tá do lado do Homem de Ferro. Não, do Capitão. Não, do Homem de Ferro, não? Não, no HQ é do Capitão. Sério? Tanto porque ele ataca o... Na batalha final ele ataca o Homem de Ferro lá por trás e acaba... Aqui, okay, ó. Se une com o Capitão América e tá... tá, Capitão América, verdade. O Visão? Não, o Pantera Negra. Caralho, você ainda tá temendo com o Pantera Negra. Não, mas o Visão também. Filha da puta. O bagulho que pega é que assim, eles dividem a equipe e os heróis mais urbanos ficam do lado do Capitão América. E tem um motivo pra isso, né? Exato, então o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, que é o Demolidor nessa época. O. Quem que é o Demolidor nessa época? O Punho de Ferro. Sério, não? Esse Demolidor não é o Matt Murdock, é o Punho de Ferro. Era numa época que tava de novo essa história com o Matt Murdock, que é o Demolidor, que nem ele tá em quase toda a grande saga do Demolidor. E quem assume o manto do Demolidor é o Punho de Ferro. É? Uhum. Tem certeza, porque no... Eu tanto acho que no, não, tanto deve... porque na morte do Capitão América, não é o Wolverine entra junto com o Demolidor pra ver se o outro lá tá mentindo ou não, velho. Então, não, mas aí já volta a ser o Demolidor mesmo, mas na Guerra Civil, na época da Guerra Civil, é o Punho de Ferro. Sério? Mas morre uma lenda logo depois, velho. Tanto que tem aquela parte que eles estão no bar, conversando, e o Demolidor tá enxergando todo mundo, só vão. Mas ele enxerga com as outras sentidos, porra. Não, mano, mas ele tá enxergando as pessoas com zóio, tio. Ah, tá. E aí, mano, o que que acontece? Os dois times, como eles não sabem conversar, eles caem na porrada, né? Porque a porrada é maneira. Só que aí minha pergunta, se fosse vocês, vocês ficariam de qual lado? Só uma questão importante. Eu já falei isso em outro lugar, que eu não me lembro onde é que foi, que como eu seria um mero civil... manipulado pela mídia, tipo eu sou hoje em dia, sabe? Eu vejo muita Globo e tal. Eu ficaria do lado do Homem de Ferro, mas lendo a HQ, estando por fora da coisa, eu sou do time do Homem de Ferro, ou do Capitão América. É, eu também. Eu acho que os métodos que o Homem de Ferro usa, assim, a ideia é interessante, mas o método que o Homem de Ferro usa é complicado, né? Usar os vilões pra caçar os heróis e tal. Ele tá meio fora de si, né? É, porque assim, por mais que a HQ seja muito boa, ela tem um ponto negativo dela, que é que, assim, ela te dá muitos motivos pra você ficar do lado do Homem de Ferro, do início, né? Que é o registro do herói, é melhor pra todo mundo, bibibibababá, do que contra. O único motivo contra que eles vão é assim, ah, mas pra que a gente vai lutar se é o governo que tá mandando na gente? Até aí já é um motivo contestável. Mas ainda assim, o lado do Capitão América fica meio... Ele não dá muitas explicações do porquê ir do lado do Capitão América. Ele só começa a dar quando acontece a luta e acontece a morte do Golias, né? Ah, cara, não tem aí partes, né? Talvez seja porque no time, no time do Capitão América, seja bem explicado isso, né? No fato do Capitão, mas o restante dos urbanos eu vejo total... ok eles ficarem contra, velho. E eu acho que no decorrer da história... A gente vai percebendo que o lado do Tony Stark tá piorando, tá ficando mais apelativo. Mas a gente só vai percebendo que o lado dele tá piorando, tá ficando apelativo depois da morte do Golias. A gente começa a perceber, dá pra perceber até na hora que ele começa a contratar vilão pra... Então, mas isso foi depois da morte do Golias? Sim. Na morte do Golias, o Homem-Aranha ainda tava do lado dele e tal, ainda usava a armadura lá do Aranha de Ferro. É, até o Golias morrer, ele tava do lado, né, do Homem de Ferro, até lá. É porque, na verdade, o Peter Parker tava bem... É, porque o Peter era a putinha do Tony Stark, né, mano? Na época. É, o Tony Stark deu casa pra ele e tal. Ele se prometeu proteger a tia May. É, ele se sentiu obrigado a Ah, ficar do lado dele. É, eu dei uma armadura nova maneira pra ele, tava ajudando o Tia May, tava pagando um salário pra ele não ter mais que trabalhar pro Clarim Diário. Não, ah, ele tava sendo bem usado. No livro deixa claro que o herói que o Tony Stark mais queria ter do lado era o Homem-Aranha, por ser o herói mais popular de Nova York. Então ele tanto porque depois que ele viu, que ele mostrou a identidade dele, né? Ficou bem. Muita gente ficou. Muitos heróis ficaram a favor, né? Depois que tem essa parte que ele revela a identidade, né? Que é o herói que mais manteve a identidade dele durante todos os anos. O que é um erraço da Marvel, eles se arrependeram pra caralho disso. As maiores cagadas da Marvel foram essas. Se arrependeram foda disso. E depois, pra corrigir isso, fizeram mais cagada ainda. Tiveram que meter o Mephisto no meio, né? Meteram o Mephisto, aí logo em seguida desmentiram essa história, né? Uma outra história lá do... É, porque ele vai conversar com a Mary Jane pra recapitular esse dia e fica dito que foi por causa do Doutor Estranho, do Homem de Ferro e do Senhor Fantástico que apagaram qualquer sinal disso da mente das pessoas e dos computadores, da internet, da história. A vantagem de ter os Illuminati do seu lado, né? Aham. Mas foi mais plausível que o Mephisto, pelo menos, essa história aí. É, mas a filha dele ainda tá perdida, ainda tem que corrigir isso aí. O Mephisto é tipo aquele demônio do Futurama que troca a mão do Bender por mão de verdade. É, bem por aí. Tem aquela roleta do caralho pra ver o que você ganha. E cara, e a parte do. Toda a saga do Homem-Aranha, ela é muito legal nessa história, por mais que tenha essa cagada. É a melhor. Puta, no livro. Você só quer acompanhar a história do Homem-Aranha. Na HQ sola dele deve ter mostrando bastante isso. Mas quem meio que convenceu ele mudar de lado foi a Mary Jane. Eu não lembro muito do time dele. A Mary Jane que começou... Eles estavam separados na época, né? A Mary Jane tava vivendo sozinha em Nova York. E aí ele pediu pra ela proteger a Tia May. E aí eles começaram se aproximando e tal. E foi meio que a Mary Jane que jogou o chaveco pra cima dele. E fez ele ir percebendo que o Tony Stark não era tudo isso, tá ligado? Agora uma pergunta, o Pedroca leu o Invasão Secreta recentemente ou não, Pedroca? Não, eu não li Invasão Secreta, mas eu sei do que se trata. Então, porque tem uma parte que, eu não lembro, eu posso estar falando muita merda, que eu tenho que reler, na verdade, Invasão Secreta. Que uma das razões do Tony Stark que a gente acredita é porque ele estava infectado pelo vírus do Skrull, né? Não sei. Eu não lembro dessa parte, faz muito tempo, cara. Eu sei do que aconteceu depois, que foi na época que eu comecei a ler quadrinhos, que era o começo de Reinado Sombrio. Eu também comecei por nessa época aí. Mas eu lembro que ele citava alguma coisa assim, do Tony Stark tá agindo desse jeito por causa do vírus Skrull, que já tinha começado a invasão secreta lá na Guerra Civil. Então, mas no HQ da Guerra Civil que deixa claro que o que fez ele ficar pensando desse modo foi aquela mãe, né? Aquela mãe lá do velório. É... Que cospe na cara dele. Na verdade, ele queria pegar a mulher, né? Pode ir pá, mano. Ele queria comer a tia, velho. Ele acaba pegando, né? É verdade, ele acaba pegando ela, verdade. Pode escrever. Tony Stark é fora também, né, mano? Puta que pariu. Então, Eu acho que isso que disseram em Invasão Secreta foi só pra tirar a imagem de vilão da Guerra Civil dele, sabe? Pode ter sido isso. Mas eu posso estar falando muita merda ou confundindo alguma coisa semelhante, cara. Mas eu tenho quase certeza que é isso. Então, porque pra quem não leu Guerra Civil, no velório das crianças lá da escola, uma das mães dos moleques vai até o Tony Stark e dá uma catarrada na cara dele, né? Sim. Tem um filho da puta e o caralho. Aí ele fica piradão. É, aí que ele começa a ficar piradaço na porra toda. E o principal estopim pra você ver como ele é o filho da puta, que nem a gente falou antes, é a morte do Golias, né, mano? Golias é um super-herói que tá do lado do time do Capitão América, os dois times se encontram pra uma porrada muito louca. E quando eles estão tomando uma surra violenta, o Homem de Ferro apela e chama um clone maluco do Thor, né? O Thor tá morto nessa época. Um robô do Thor. Thor tá morto e ele chama um robô do Thor que é piradaço. É, tanto porque depois a porrada que Thor dá no robô. Outro lá no. Não, no Tony Stark, é muito foda depois. Depois da Guerra Civil. Porque tem uma parte que o Thor aparece, né? Pra tirar satisfação com o Tony Stark. Mas quem tem uma porrada federal nessa batalha inicial é o Capitão América, né? O Capitão América sai fudido de verde e amarelo. É. Não, de azul, branco e vermelho, né? Recuam o time Capitão América e fica o corpo do Golias lá que é enterrado logo no. Onde é que é a briga que tem? É no meio de Nova York, não é? É, no Central Park, por aí. Então, lá que enterra o corpo dele, fazer uma mega vala gigante, porque o corpo dele não encolheu depois que ele morreu e então... Pode crer. Oh, merda. Acho que é legal também citar aquela cena um pouco antes do Capitão América, né? Que acaba virando referência no Soldado Invernal, que é ali na Da luta dele na Shield? SHIELD, ele controla um jato. É, quem tá liderando a Shield nessa época é a Maria Hill, né? Na verdade é o Tony Stark, mas a Maria Hill tá ali. E saindo pela janela do aeroporto aviões, pulando lá de Sim, muito foda, né? Bom, depois da morte do Golias, todo mundo começa a ficar meio pirado do porquê que o Tony Stark tá fazendo isso, né? A Sue e o Tocha Humana trocam de lado, já que o Richard é um dos principais amigos do Tony Stark. A Mulher Invisível e o Tocha Humana mudam de lado. O Homem-Aranha troca de lado, passando um tempo também depois, né? Depois que ele luta contra o Tony Stark. Pega um cacete. Toma um cacete violento. Se não fosse justiça, ele tinha morrido. Porra, É, vale lembrar também que a filha do Scott Lang muda de lado também, né? Ela tava do lado do Capitão América, ela acaba indo pro registro. Que aquela, a gigante, a filha do Scott Lang, pra quem não sabe. Ah, é verdade, ela muda de lado também, né? O Golias é o estopim, cara. O estopim que muda tanto pra um lado quanto pro outro. E aí, minha pergunta, vai ter no filme a morte de alguém? Eu acho que pode ser Acho uma. que vai, mas não quem tá aparecendo no trailer, não quem tá aparecendo que vai morrer no trailer. Eu acho que não vai Eu acho que ser não tão vai óbvio ter esse assim, sabe? combate, ou sei lá, o próprio Bucky, ou. Ou alguém morre, ou então fica muito fudido e isso gera um trauma pra galera. É, eu acho que vai ser alguma coisa do tipo Phil Coulson no Vingadores 1, cara. Porque é o que parece, a Viúva Negra vai mudar de lado. Que morreu e foi pra uma série de TV? Que morreu, virou inumano com sangue lá dos caras. Mas acho que a. Que vai ter algum estopim também para o Homem-Aranha e para a Viúva Negra mudar de lado. O Eu acho quê? que Não a sei. feiticeira Escarlate vai ter algum problema com ela nesse filme. Você acha? Eu acho, porque tem que dar razão pro Visão apanhar e a joia dele ser roubada na testa dele, sabe? Porque aquela joia tem que parar na luva do Thanos de algum jeito. Não, mas acho que o Thanos, por exemplo, no Vingadores 3, o Thanos provavelmente vai pra Terra por causa dessa joia do infinito. Então, foda-se se vai ficar com ele ou não, ele vai ter que ir pra Terra de qualquer jeito. É assim, e é legal porque com os caras mudando de lado, eles deram uma equilibrada nos times, né? Porque o time do Homem de Ferro tava foda, né? Porra, ele, Senhor Fantástico, Miss Marvel, quer dizer, todo o quarteto. Homem-Aranha, a porra toda, né? Os caras mudaram de lado, deu uma equilibrada, né? Que além do Homem-Aranha dos dois do quarteto, eles ainda ganharam de quebra o Namor, né? Ah, é. Acho que Já. vai lembrar também que o Homem de Ferro chamou os Thunderbolts, né, para pro lado dele. Sim. Venom, Mercenário. Ele ficou bem doidão, mano. Dente macabro. Sim, o Dente Macabro. Ele ficou muito doidão, mano. Depois da morte do Gullit. Parece que ele piorou mais ainda. É, ele ficou meio paranoico quando ele viu que tinha uma galera mudando de lado também, né? É, quando ele viu que eles iam perder a guerra, né? Ele ia perder a guerra, ele ficou meio doidão. E tem a outra dimensão lá, a dimensão 42, né? Criado pelo Senhor Fantástico. Que é muito foda, mano, também. Aquela cena do Demolidor é uma pena que não vai ter no filme, mano. Porra, que ele tira a moeda de dentro da boca, né? E É, joga pra, entre aspas, Judas. tá, foi uma outra cena emblemática. Só da hora da Guerra Civil teve muita cena que ficou emblemática, assim, É, no livro, tem uma cena que é foda, descrita no livro, que é quando o Homem de Ferro, quando o Homem-Aranha decide de vez que o Tony Stark é um filho da puta. Que o Tony vai, leva o Homem-Aranha pra lá pra se vangloriar, tá ligado? Ó, como eu sou foda e tal, e ele vê o Demolidor preso. Aí que ele toma a decisão mesmo de mudar de lado, tá ligado? Aí o Demolidor joga a moeda, né? Manda uma moeda pra Judas, aí o Capitão América brota. Eu entendi essa referência. Ia ser uma puta cena, né? Tipo, ele joga a moeda e essa é a hora da galera aparecer. O Capitão América vem. Eu entendi a referência. Pô, escudo na cara da América. E um dos Escudo russos do falou Homem de que em nenhum momento pensaram em colocar os heróis da Netflix. Na pena, né? É, porque não dá pra juntar, né? Mas O Demolidor é tá uma pena, criado. mas a gente já atura. Acho que todo o Demolidor e o Luke Cage dava, cara, numa boa. Luke Cage ainda acho que não, porque eu acho que eles iam esperar até a série do cara, mas o Demolidor eu acho que dava de boa. Mostra o Capitão América tentando recrutar o cara lá em Hell's Kitchen e tal. Pô, essa é maneiro, velho. Agora é legal como eles conseguiram colocar o Namor, né, na equipe, né? Jogando a sua história pra cima dele, né? É, o Storm tinha que dar pro cara pra ele. Sua história. Mano, a sua, cara. Puta que pariu, né, mano? nos filmes eles tentam empurrar sempre ela pra cima do Doutor Destino por causa do Namor, né? Porque eles não têm, a Fox não tem o Namor pra usar. Não, joga a mina pra cima do Doutor Destino. Mas ela tem um casinho com o Namor na história, nos HQs, né? É, o Namor só pega a loira também, né? Pegou a Emma Frost também. Eu acho que o negócio do Namor não é loira. Acho que o negócio do Namor é chifrar casada. Alguém. Uhum. É chifrar alguém. Chifrou o Senhor Fantástico, chifrou o Ciclope. Se eu fosse Peter Parker, eu ficava preocupado. Ah, mas a Gwen Stacy já morreu, então não tem problema. Mas ele não tá mais casado com a Mary Jane? Não, faz tempo, velho. Eu não acompanho mensalmente. Hoje em dia ele só é rico mesmo. Ele pegando chinês. Eu descobri essa pegando um chinês? Caralho! Não, ele tá pegando uma chinesa lá. Isso ia ser uma revolução foda. Vamos colocar um herói válido como homossexual. Coloca o Homem-Aranha. Isso. Inclusive. Tá pegando uma chinesa? Eu não li isso aí. Uma chinesinha lá do Peter Parker. Da China. Que representa a indústria Parker na China. No livro tem uma cena mó da hora que quando o Peter vai mostrar pro. Revelar na identidade dele. Ele quer confessar pra tia May primeiro quem ele é, né? Aí ele, eu vou conversar com a senhora e tal, eu tenho um negócio pra contar. Ah, não, Peter, fica tranquilo. O vizinho ali da rua de baixo também assumiu o namorado dele recentemente. Ele, não, eu sou um Homem-Aranha. isso eu já sabia há muito tempo já. Aí, como a senhora sabia? Ela não tinha descoberto uma época aí? Então, ela já sabia. Na época que John Romita desenhar? Ah, cara, sério que você vai ligar pra tecnologia da Marvel, sério? Não, porque tipo, é naquela época da qual é a história, é Feliz Aniversário, Peter, alguma coisa assim. A gente não pode considerar a cronologia do Homem-Aranha como a cronologia inteira da Marvel como válida pra fazer sentido, né, cara? Puta que pariu. É, tá bom então. Ela lembra, ela descobre que ele é o Homem-Aranha e esquece numa velocidade nunca vista na face da Terra. Tá velha, né? Alzheimer da porra, né? Que mancada, velho. E tu que disse Alzheimer, só porque eu tava velho, porra. Mas eles têm Alzheimer, caralho. Ai, caralho, nossa, que coisa errada. Luigi, placar do impeachment, rápido. Antes que isso chegue, essa conversa chegue muito, muito pesada. 253-87. Como é foda a brotagem do nada do Justiceiro. Ué, ele é fã do Capitão América, uai. Não, eu tô falando que foi foda. Ele brotando naquela cena, em particular que ele tá vindo com... Tá carregando o Homem-Aranha todo fodido nos braços dele, é muito bonita. O Justiceiro tem uma boa parte, né? Tem uma parte importante dele na HQ, né? É, porque ele salva o Homem-Aranha, ele mata um dos vilões e toma uma porrada violenta do Capitão América, né? Que vilão ele mata, você lembra? Acho que é o Duende Macabro? Vilão bunda. Ah, o Duende Macabro não tem problema matar porque ele é, tipo, franqueado, sabe? O Duende Macabro verdadeiro, ele aluga o nome pros caras. O Duende Macabro não tem problema porque ele é do universo do Aranha, ele pode estar morto porque ele é da Fox, ele é da Sony. Então não tem problema, no problem. O engraçado do Duende Macabro é que ele, o original, parou de ser Duende Macabro, agora ele vende nomes de vilão pra super vilões por dinheiro, saca? Sério? Eu tô fazendo franquia de vilões? Pois é, ele faz isso. Aí tem o novo nome de super vilão dele é o Tarântula, saca? Ou o Diabo, Aranha, alguma coisa assim. Caralho, Duende Macabro sempre foi muito merda. É, ele sempre foi o Duende Verde que não deu certo. Até no desenho do Homem-Aranha, ele era um bosta. Não, mas aquele desenho classicão do Homem-Aranha dos anos 90, ele aparecia pra caralho. Ah, mas ele era... Eu acho que ele parou de aparecer porque depois a máscara do Duende Macabro virou a máscara do Duende Verde por causa de uma mutação do gás, saca? Eu lembro dessa cena, era muito louco esse desenho. O desenho é foda pra caralho. O desenho era da hora, mano, tinha Mary Jane... É muito legal quando a gente vê uma Mary Jane sendo a Mary Jane, né? Não o que o Sam Raimi fez com os filmes do Homem-Aranha, né? Cara, o cara tá muito mordido com esse filme. Eu tô puto que pariu, mano. Vai tomar no cu, Sam Raimi, na moral, velho. E vai tomar no cu quem nem fez a porra desse filme também, mano. Não que o espetacular Homem-Aranha seja lá, nossa, meu Deus, que filmes maravilhosos, né? Mas, o que o Sam Raimi fez... Volta a fazer Uma Noite Alucinante, cara, na moral. Também, puta nome de merda, né? O filme de terror Evil Dead lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como é que a gente coloca? Uma Noite Alucinante. Porra... Não fode. Evil Dead é aquele do que tá tendo a série agora? É, esse mesmo. Ah, tá. É, na última luta, na luta final que eles têm no meio de Nova York, tem aquela cena maneira que quando o Capitão América tá dando uma porrada violenta no Tony Stark, a população segura o cara, né? Uhum. Ah, sim. Porque ele vê a merda que ele tá fazendo, que eles pararam de brigar por uma. De brigar pelo certo pra brigar entre si. Porque não tinha mais lado certo na história que ele falou. É, e brigar. Era vingancinha, tá ligado? Ah, não, você. Uhum. Você quer que eu tire minha máscara? Não quero tirar minha máscara. Bibibibababá. É tipo o Luigi falando mal de Batman vs Superman. Ele fala porque ele é Marvete, é vingancinha só. Mas tem uns decenautas que são chatos pra caralho e falam mal dos filmes da Marvel também, né? É claro, vingancinha. Todo mundo se vinga, sacou? Todo mundo é com vingancinha. É, mas cedo ou tarde eles vão admitir que Batman vs Superman é essa porra toda. Que é isso? Clássico. Clássico moderno. Que é isso, velho. Zack Snyder é meu pastor e nada me faltará. Que é isso? Snyder Deus. As pessoas estão coalizando por aí. Que nem diz Érico Borgo, o Watchmen é o novo Blade Runner. Não. O que ele quis dizer com isso? Que ninguém gostou do filme na época do lançamento e depois se tornou um clássico, pá. Ah, não, eu tô confundindo Blade Runner com Blade, o matador de vampiros. Não, caralho, Blade Runner, o caçador de android. Aham. O filme quando saiu ele foi mal, ninguém gostou do filme e tal, mas depois se tornou um clássico, foda, tal. Não, mas... O Watchmen não vai acontecer a mesma coisa com o Watchmen. Falou a mesma coisa com o Watchmen. Enquanto pessoas lerem o Watchmen, não vai acontecer isso com o filme do Watchmen. A gente falando isso do Batman vs Superman, cara. Falou o clássico? Revolucionou o cinema de heróis. As pessoas estão falizando sobre isso. Revolucionou tanto o cinema pra parte de heróis que até o Doutor Estranho lá, quando aparece o símbolo da Marvel, ele já aparece preto. Então isso é influência a Batman vs Superman. Muita influência, cara. Tá tudo virando trevoso, né? Tá tudo virando trevoso. A DC vai dominar o mundo com suas trevas. Até o Superman das trevas nesse filme. O bagulho é tão trevoso. Porra, que eles vão colocar a Ravena como mascote. O Superman, ele voa em céu nublado, cara. É cinza ainda. Ah, mas por que na HQ ele não voa em céu nublado? Ah, não, o céu tá nublado, não posso voar. Porque não tem sol, saca, pra carregar. Não tem sol. O planeta do Batman vs Superman não tem sol, velho. Tem sim, mano, é que eles só podem filmar à noite. É que ele quer fazer melhor do que o Inharito, que ele filmou na penumbra. Eles querem filmar à noite, mesmo sem iluminação, porque ele é Londres foda. Que fica só chovendo. É. É, Gotham, a estação de Gotham é chuvoso. Gotham é Game of Thrones, quando chega o inverno é sempre noite. Gotham fica no Alasca, em que seis meses faz sol, seis meses é de noite. O problema é que Metrópolis também, né? Metrópolis é tipo o qual é aquele ponto que a Rússia e a América do Norte estão mais perto, como é o nome daquele estreito de Bering, né? Isso. Metrópolis tá de um lado, o Gotham do outro, no estreito de Bering, por isso que é tão perto. Eu acho legal a Metrópolis Gótica do Zack Snyder. Parece que a qualquer momento vai começar a tocar Evanescence naquela porra. Qualquer momento. Luiz, placar do impeachment, vai de voltar pro assunto. 261 contra 91. Não entendi um caralho. Já pode ir pra frente, não já? Já Oi? Pode ir pra frente, não pode? Não sei como é o bagulho do impeachment, cara. Não, 241 ou 341? Acho que é 300, cara. Ah, tá, então tá quase lá. Quando acabar o podcast, chega no 341. Eu perdi meu tempo da minha vida vendo aquele filme horroroso do Sam Raimi. Então, a gente não falou da prisão 42, o que aconteceu com ela? Porque eu não li depois do Guia Civil, não continuei lendo as histórias da Marvel. O que aconteceu com aquela dimensão 42? E só destruíram aquela porra e foda-se? Aconteceu porra nenhuma. Só destruíram aquela porra e foda-se, né? O registro dos super-heróis foi tipo, foda-se. Foda-se, né? Não, foi aprovado. Não, foi aprovado, mas depois, beleza, você quer, quem não quer, não quer. Quem não quer vira super-herói clandestino e continua sendo super-herói clandestino. É, a galera fica, né? Luke Cage. Sim, mas tipo, não tem aquela porradaria toda, né? Contra um herói. Uhum. Assim. É, no HQ também meio que não tem, né? No livro, ao menos, tem bastante eles perseguindo heróis não registrados que estão salvando pessoas na rua, tá ligado? Ah, tem mais nos tie-ins, mano. É, e no livro, heróis não registrados que estão salvando pessoas na rua. Tem agentes da SHIELD e alguns heróis mais bosta do time do Homem de Ferro perseguindo esses caras, né? Tem até uma parte que descreve bastante do Manto da Daga, dele surgindo. Manto da Daga tava foda nessa saga, bem da hora. É, eles são meio berés, né? E vão ganhar uma série. Pra, é, né, a gente canal falou, hein? Aí. Falou, hein? A gente acertou mais uma vez. Mentira, foi a primeira vez que a gente acertou. Alguma coisa nessa porra. E Manta e Daga vão ganhar uma série aí por um canal da Disney, que eu não sei qual canal é, foda-se também, né? Disney Channel. Não, não é aquele... Disney Channel. Mas é que não é aquela série dos filhos dos vilões da Disney. Aquela merda. Tem uma parte muito foda que eu não lembro. É o Capitão América, o Falcão. Acho que Manta e Daga, que eles estão encurralados. O bagulho da SHIELD, tá ligado? Aqueles planadores malucos da SHIELD. E do outro lado, eu acho que tá. E eu acho que do outro lado tava o Homem de Ferro e a Miss Marvel procurando eles, tá ligado? Eles estavam tipo no meio da rua, assim. Se eles voltassem pra frente, trombavam com o Homem de Ferro, se eles fossem pra trás com o porta-avião da SHIELD. E aí quem salva eles é o Manta e a Daga. Na porrada do Thor também, né? Quando o Thor vem, é o Manta e a Daga aqui. O Manta e a Daga que transfere todos os heróis lá pra prisão lá. Pra prisão 42. Ah, pode crer. E depois? Depois do que assim, o que a gente. É. Ele se transporta todo mundo pro, na hora da batalha lá dentro do bagulho lá da... Ah, tá, é verdade, isso aí eu lembro, ah, tá. E depois da Batalha da Guerra Civil, o Capitão América, no final o Capitão América é preso, os heróis que querem continuar, que o Luigi falou, continuam mais clandestinamente, e depois é um julgamento do Capitão América. Isso é mais no depois do Invasão Secreta, se não me engano, viu? Até aquele momento eles estavam ainda, tipo... Indo atrás de quem não é no registro, tanto que o Homem-Aranha, né, logo depois do Mephisto, ele ainda era procurado, porque naquela época o ZJ ele tinha virado prefeito de Nova York, né? Um pouquinho depois, então ele sempre foi procurado naqueles momentos. Pelo menos até a Invasão Secreta, porque quando a Invasão Secreta terminou, teve os dois times, né? O Capitão e o Homem de Ferro se juntaram, né? Mas porque aquele... Norman Osborn assumiu e botou no cu de todo mundo. Ele ficou até o cerco, né, no comando ali. O cerco que foi grande queda do Norman na SHIELD. Eu lembro de como eu vi que foi o final de Invasão Secreta e foi bem bosta, saca? Sabe por quê? Porque o Deadpool descobriu como matar a Rainha Skrull e Norman Osborn pegou esses planos e matou ela no lugar dele, saca? E a história era o Gavião Arqueiro, que era o mercenário disfarçado, indo atrás do Deadpool pra matar ele, pra... Ele nunca aguentar Norman Osborn. É, porque todo mundo nessa época achava que o Gavião Arqueiro tava morto, né? Por causa da Feiticeira Escarlate. Não, isso foi entre Vingadores. Entre Vingadores a queda e acho que Invasão Secreta. Ou então Reinado Sombrio. Não, na Dinastia M ela revive ele, né? No final. Ressuscita ele no final. Ele volta de vez na morte do Capitão. Na morte do Capitão ele volta. E durante Reinado Sombrio ele fica como Ronin, não como Gavião Arqueiro. Sim, é isso aí. Fica como Ronin, pode escrever. A filha dele também, né? Ou não? Não, ela não é a filha dele. Mas ele tem uma filha que vira heroína, não é? Ah, é da... É dos Jovens Vingadores. A filha dele é dos Jovens Vingadores. Não, ela não é filha dele, porra. Não é, era? Mano. Quem o Capitão... Pelo amor de Deus, mano. Quem é a mulher que vai querer dar pro Gavião Arqueiro? Ah, não, ela pera. Ela só é amiga dele, pô. Ela só é amiga dele. Só que ela quis ser Gavião Arqueira e ela pegou o nome dele quando ele tava morto. É, mano, pelo amor de Deus, quem vai querer dar pro Gavião Arqueiro? Pô, que pariu. Você dá pro Gavião Arqueiro é tipo da baterista da banda, sei lá. Não faz sentido essa porra. E a morte do Capitão América, como é que ela é? Ele tá subindo o degrau pra entrar no tribunal pra ser julgado. Aí o Caveira Vermelha fez uma lavagem cerebral na Sharon Stone, que é a namorada do Capitão América, né? Aí tem um código de palavras que falam que um agente disfarçado fala perto dela, ela pega uma arma e mata o Capitão América. Que bosta. Aí plantam o ossos cruzados numa janela pra acharem que foi ele que atirou e o Bucky vai atrás dele, com ele e o Falcão vão atrás dos ossos cruzados. É foda, mano, porque assim, toda a mega saga da Marvel... As pessoas que eu li, elas vão bem, bem, bem, bem, bem, aí no final. No final elas cagam, tá ligado? Eles sempre se arrependem de alguma coisa que eles fizeram no final, tá ligado? Tipo Vingadores vs X-Men, que a história até que é uma história maneira, e no final é só o Ciclope preso numa sala de quartzo rubi. Onde é que eles arranjaram uma sala forrada com quartzo rubi? Não, pô, a sala, eles botaram um capacete nele de quartzo rubi também. Porra, não fode. Tem um pedreiro especializado só em fazer coisas com quatro rubi no universo da Marvel. A única coisa que ainda não fizeram foi trazer de volta o Quarteto Fantástico hoje em dia, né? Que no final de Guerra Secreta. Vai voltar não. Só vai voltar se voltar pra mão da Marvel. Eles são divididos, né? O Quarteto Fantástico depois da Guerra Secreta. O Coisa tá com os Guardiões e o Tocha Humana tá com os Inumanos. Porque ele tá pegando a Medusa. E com os Vingadores também. E o Richard Yasu e aqueles filhos bizarros deles? Viraram novos deuses. Guerra Secreta é maneirinha. Então. Eles pegaram o poder dos Beyonders e agora eles fazem o universo. Eles criam o universo de novo. Caralho, que merda. Pois é. Por isso que era melhor ela ficar com o Namor. Ah, Namor morreu. Namor morreu? Caralho, aí é foda. Morreu. Como é o nome dele? Como é o nome do Superman da Marvel? O Sentinela. Sentinela. Que ele tem uns. Não, Centurion. O outro, que tem um símbolo de. Não, o que tem um símbolo de coisa nuclear no peito, né? Apolo, o nome dele. Sim, ele é tipo o Superman da Marvel. Ele faz parte do Esquadrão Supremo. Ele decapitou o Namor com Visão de Calor. Caralho. Pois é, isso foi tipo na edição número 1 do Esquadrão Supremo. Tá bom. Saudades, Namor. Esse é mó ruim você ficar com o Namor, né, velho? Você fica com um cheiro de peixe da porra. E ele carregou a Atlântida na mão e jogou ela toda na areia, sabe? Destruiu a cidade. Caralho. É pra se livrar do Namor, né? Se livrar fodamente do Namor. Porra, eu gosto do Namor. Só fiquei puto que ele perdeu pro Aquaman. Perdeu quando pro Aquaman? Que história é essa? O Aquaman é aquele crossover que tem entre a DC e a Marvel. Ah, não sei. O Aquaman dá uma baleada na cara dele. Ah, é porque ele não tem poder de controlar os peixes, né? Fazer o quê? Então, bora lá. O que vocês acham que vai ter do Guerra Civil no filme pra valer? Referência. Só. Comparada não dá pra fazer muita coisa. É, vai ter explosão, né? O motivo vai ser uma explosão, o motivo da treta. É, na verdade é Sokovia, né? Que é o motivo que começou. Vai ser difícil. Vai ser difícil botar muito parecido, porque não tem tamanha proporção assim, não. A proporção tá muito diferente. Acho que só vai ter a mudança de lado mesmo. É, eu acho que a história do Regis vai funcionar. Capitão se fudendo. Tão rolando spoilers por aí que ele vai preso e não morre. Eu acho que não vão matar o cara mesmo, não tem motivo pra matar o cara. Acho que ele morre, viu? Acho que ele só vai preso aí Vingadores 4, 3.2, tanto faz, ele volta heroicamente, sabe? Ah, mas por que você quer matar o cara? Eu acho que Marvete você é. Ah, pra mostrar que ele tava certo e tal, e todo mundo se redimiu. Pra ele virar um Marte. Caralho, você quer que o cara vire Jesus, na moral? Cara, não, só eu falei Marte. Morre, não, cara, não, não é só Jesus na história do mundo que virou Marte de alguma coisa. Tá bom, mano, desculpa. Caralho, você quer que o cara vire Tiradentes? Pode ser. Falando em tirar. Zumbi dos Palmares. Para essa porra. 272. A quanto? 97. Nossa, foi uma goleada. Já pensou se tem uma virada assim no final da votação? Começa um combo de não, não, não, não. Não, não, não. Aí vira o jogo. Vota 143. Vota 143 votos ainda? Sim. Bolsonaro já votou? Acho que não. Eu acho que o Rio de Janeiro é um dos últimos mesmo. Mas o Bolsonaro é pelo Rio? Isso é a questão. Não sei. Ele não é por mim. Mas matematicamente. Não sei por onde aquela desgraça é. Mas matematicamente não tem como os caras não alcançar o C. Não, acho que o Bolsonaro já votou já. Os moleques estão falando aqui no grupo que o Jair Bolsonaro é maluco. Não que pra chamar ele de maluco precise de algum motivo, né? É, votou sim mesmo. Votou. Perdi o Bolsomito. Que merda. Deve ter um vídeo no YouTube. Já tem, já. Aqui já. Um minuto. Link no post. Ah, não, um minuto não, vai tomar no cu, caralho, pra que, porra, fala assim e pronto, filha da puta. E não é só 10 segundos que eles poderiam falar? É pela família e pela inocência das crianças. Ah, vai tomar no seu cu, Bolsonaro. O Jean Willis já votou? Acho que o Jean Willis é pelo Rio. Mas acho que ele vai votar não, ele tá com a camiseta vermelha lá na hora. Eita, porra. Chico Santa Cruz já votou? Pelos assentos conforto. E o Nando Moura, já votou? Ixi. Bora fazer um exercício de imaginação aqui. Guerra civil no Brasil, vai ser quem contra quem? Sem ser coxinhas versus petralhas, porra. Caralho. Mas era óbvio, né, mano? Era óbvio, cara. Quem vai lutar contra o Estado Islâmico quando ele invadir, já que a Dilma liberou todos os vistos? O tráfico brasileiro. Ai, caralho, mano. Vão transformar os morros em trincheiras, né? Mano, o Estado Islâmico deve estar vendo a zoeira do brasileiro perguntando: mano, que porra é essa? A gente tá ameaçando atacar os caras e eles estão nos zoando. Os caras estão rindo. Eles se garantem muito. Mano, para de mandar imagem, pelo amor de Deus, caralho. Rapaz, se... Ai, que bosta, velho. Esse é o mesmo mais divertido. No lugar do Cunha presidindo a porra, colocar o Silvio Santos. Ai, cara. Ia ser bem mais legal mesmo. Porra, rapaz, você vota, mas você vai votar na Dilma ou pra Dilma sair? Eu não sei, Silvio. Ah, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Então é isso aí. Guerra Civil tá... não vai dar nota. Você quer dar nota pra quê? Dá aí. Não, normalmente dá, se não quiser. Então faz uma consideração final no lugar de dar uma nota. Eu quero uma consideração final pro que você gosta de Guerra Civil da Marvel. Seu Marvete de merda. Cara, é uma das HQs com mais impacto nos anos 2000 pra cá. Talvez a melhor. E traz um negócio interessante, dilema de cada lado. Time Capitão, time Homem de Ferro. Ah, é nóis que voa. É isso aí. Ok, Pedroca. Pela dualidade de ideias, pela disputa da liberdade contra a opressão. Tá bom, falando sério agora. Pelos porque militares de 64, que nem diz o filho do Bolsonaro. Não, eu não tava vivo em 64, então eu não sei, né? Pelos poderes de Grayskull também. Isso é muito bom, cara. Pelo meu estado, pela minha família e pelos poderes de Grayskull. Ia ser legal no final da votação, aí vem aparece. O que aprendemos? Hoje aprendemos, amiguinhos. Que tá foda. Ah, teve um deputado, cara, desculpa, eu não vi o nome dele, eu só vi ele falando. Que ele, porque essa noite nós estamos votando pelo impeachment da Dilma. Aí apontou assim pro Cunha, e amanhã é pelo seu. Isso é o fora, eu falei, caralho. Tinha um cara que eu vi, caralho, ele começou a gritar. Ele gritava, sabe, como se ele tivesse um jogo do Brasil, sabe, o Brasil ganhando de 4-0, de 4-3, uhum. 4-4 empatando, porra, tu é louco. Pela liberdade, pelos nossos filhos, pela juventude, caralho, ele gritava muito alto, e o voto dele foi anulado. Sim, é uma HQ muito boa, ela mudou o status da Marvel, dos heróis, de alguns heróis da Marvel. Transformou o Homem de Ferro num vilão, que isso foi um vacilo muito grande, tanto que depois tiveram que corrigir de acordo com o Luigi. Ah, eu posso falar muita merda, eu tenho que reler, né, na verdade. E foi uma boa jogada de marketing pra subir as vendas da editora de novo. É, porque a Marvel é assim, né? A gente tá. Quer dizer, as duas são assim, né? A gente tá mal. O que a gente faz? Ah, qual que é uma mega saga? Não a DC, né? A DC não, faz um reboot. Faz convergência, a gente fala de vez. Coloca a Lois Lane como Superwoman. É. Vamos fazer isso. É, eu sei. Você sabe de quem é a culpa? Você sabe de quem é a culpa dessa porra da Superwoman como Lois Lane? Quem? Zack Snyder. Toda Dilma. Os caras gostaram da ideia do Zack Snyder da Lois Lane onipresente e falaram, vamos colocar ela como Superwoman. Que ela vai ter super velocidade aí mesmo, que ela vai ser onipresente. E super audição pra ouvir o Batman falando que ela tinha que pegar o bagulho lá de Kryptonita. A lança. É, a lança de Kryptonita. Então, e além disso, o poder do super-homem disseram que tá matando ela, ou seja, ela tá que nem ela basicamente virou a Thor da DC. É, isso que eu ia falar, ela virou a Thor da DC. Como é que o poder do super-homem passou pra ela? Sei lá, ele é radioativo, lembra? Perigoso, foi tipo AIDS. Luigi, pra cá do impeachment, tá passando do limite, Luigi. Eu gostei pra caralho do Guerra Civil. É legal os conceitos diferentes dela que a gente tem, né? Porque Capitão América, o certinho, tal, o soldado, blá, ficou contra o governo, Homem de Ferro, porra louca, milionário, playboy, filantropo, ficou a favor do governo. É legal essa, né? Essa ruptura que tem dos dois heróis. Depois você vê que o Tony tá com um filho da puta, tal, mas ok. Isso sempre foi. E é legal, assim, você ver. Principalmente quando você começa a procurar mais o Guerra Civil, eu acho que ela se torna mais, cada vez mais interessante quando você procura mais coisas sobre ela e não fica só no encadernado, né, do Guerra Civil. Sim. E que você vai vendo as histórias dos outros heróis por fora, como a Sue fica triste quando ela perde, né, que ela foge e deixa os filhos dela com o Richard, ela fica triste que aquele filho dela que não cresce, ela não pode ver ele. Você vê o Homem-Aranha se fudendo por baixo dos panos lá, que a galera persegue Tia May, a galera persegue Mary Jane, a porra toda. E, porra, eu acho uma HQ super legal, mano. Pra quem quer começar a ler Marvel, eu acho que dá pra ler suave, né? Só que você conhecendo os heróis, dá pra você ler suave. E isso aí, mano. E esperanças altas pro filme. Ou não. Vale lembrar que a Marvel vai lançar Guerra Civil 2, né? Sim. Que não, eu, você... acho que tem, eu acho que tem, tem muita chance de ser uma grande surpresa, cara. É, não vai ser de novo o Homem de Ferro contra o Capitão América, né? Vai ser o Homem de Ferro e Capitão Marvel. Eu acho que tem tudo pra ser uma ótima saga, cara, na boa. Eu acho que vai ser interessante. E vamos acompanhar ela, no final rola a cast dela, será? Será? Se for boa, né? Se for uma merda, nessa aí vai ser Capitão América contra Capitão América nessa aí. Sim, vai ser Sam Wilson contra o Steve. E o Miles contra o Peter, parece também. Não, eles vão estar no mesmo time. Eles estão no mesmo time. Então? Acho que estão. Eu sei que quem tá em time separado é a Capitã Marvel e a Miss Marvel. A Kamala tá do lado do Homem de Ferro. Acho que o Peter tá do lado da Capitã. E já o Steve Rogers já tá novo de novo, né? Charles Quadrinho. Já desenvelheceram ele. Ele vai voltar acho que esse mês, dos dois assim. É, ele vira um Capitão América com um escudo ralado de novo. Então é isso aí, mais alguma coisa, senhores? Não. Luigi, placar do impeachment pra terminar por hoje. 286 contra 100. Olha aí. É isso, galera. Boa noite. Falou. Bom, boa noite. Ninguém sabe se rolou o impeachment ou não. É, até semana fica até semana que vem, se o Brasil já não tiver que nem aquela cena do Batman vs Superman, que o Batman é traficante. Eu pensei que era que nem Batman vs Superman, tudo escuro, tá ligado? Sombrio, tudo escuro. Não, aquela, a única cena clara que tem, que é quando ele tá tendo sonho. Não, a cena dele correndo também é clara. Ah, é verdade. Mas aquilo é 4 horas da tarde, o sol já tá baixando. Mas no mundo da DC, 4 horas da tarde é tipo 8, tá ligado? Ah, é, tem isso também. Então aquilo era 7 da manhã. No mundo da DC, 7 horas da manhã é tipo 5. É, da tarde. Oh, caralho, viu? Vai tomar no... Falando nisso, antes de terminar o podcast, pra... Naquela ideia de Marvel vs DC, heróis da Marvel vs heróis da DC, eu tive uma ideia aqui boa. Batman contra Demolidor, só que os dois são Ben Affleck. aí o Ben Affleck tá no set de Demolidor, no camarim, saco? Aí brota um portal do tempo e aparece ele vestido de Batman. Você estava certo! Não deixa o Zack Snyder dirigir! Traga a direção pra você! Muda o roteiro! Muda o roteiro! O Zack Snyder! A culpa é dele! Ai, caralho, que merda! Que filha da puta! Zack Snyder, sabe, pode crer! Salve o filme! Salve o filme do Zack Snyder! Salve a DC! Pessoal.